É tão vazia a nossa vida, é tão inútil a nossa vida, que a gente veste de escuro como se andasse de luto. Ao menos se alguém morresse, e esse alguém fosse um de nós, e esse um de nós fosse eu, o sol andando lá fora, fazendo lume nos vidros, chegando carros ao largo com gente que vem de fora. Quem será que vem de fora? E a gente para aqui fechados na penumbra das paredes, curvados para as secretárias, fazendo letra bonita, e o vento andando lá fora, rumorejando nas árvores, levando nuvens pelo céu, trazendo um grito da rua. Quem seria que gritou? E a gente para aqui fechados na penumbra das paredes, curvados para as secretárias, fazendo letra bonita, enchendo impressos, impressos, livros, livros, folhas soltas, carimbando, pondo selos, bocejando, bocejando. Ai, bocejando.